pesar de mim. Tão ingrato, vil e mal, com um amor sem igual, com um carinho sem fim. Cristo me guiando vai, do meu redor nunca sai. Ele me traz sua paz, mostrando assim que me ama apesar de mim, apesar de eu ser um ser tão fraco e tão ruim. Como Cristo me traz seu poder, satisfaz, sou feliz apesar de mim, apesar de mim. Senhor, me tem guardado, de graça tem me cercado, inundando de paz meu viver. Ainda não sei como pude, sendo tão sem lume, tendo sua paz, sua vida, enfim, ele me ama apesar de mim, apesar de eu ser um ser tão fraco e tão como Cristo me traz seu poder, satisfaz, sou feliz apesar de mim.